queria bem mais que sonhar. Acredito que já percebeu, na amizade entre você e eu, tá pintando uma diferença. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha intenção como uma amiga ou a dona do meu amor. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha intenção mudou. Se te via como uma amiga ou a dona do meu amor. Eu tô confuso no que vou fazer. Te querendo, amor, te querendo, amor, mas cheio de vontade de me declarar. Te querendo, amor, te querendo, amar. Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo, amor, te querendo, amor, o nosso sentimento vai se libertar. Eu tô confuso no que vou fazer. Te querendo, amor, te querendo, amor, mas cheio de vontade de me declarar. Essa noite eu sonhei com você e queria bem mais que sonhar. Acredito que já percebeu, na amizade entre você e eu, tá pintando uma diferença. Eu não sei o que aconteceu, mas a minha intenção como uma amiga ou a dona do meu amor. Eu não sei o que aconteceu, que aconteceu, mas a minha intenção mudou. Se te via como uma amiga ou a dona do meu amor. Eu tô confuso no que vou